Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradeço muito a oportunidade de estar mais uma vez nesta casa, que nos acolhe tão fraternalmente e que sentimos o envolvimento amoroso da espiritualidade aqui presente e que possamos, nesta noite, todos juntos, refletirmos sobre o tema felicidade e pensarmos se existe essa possibilidade de identificarmos alguma regra, alguma coisa que nós podemos fazer para alcançar a felicidade. Porque a felicidade talvez seja o maior objetivo de qualquer vida, de qualquer existência humana. Quando a gente pensa na felicidade, quando a gente pensa no desejo de uma vida maior, de algo mais significativo, de algo mais expressivo, a gente pode colocar isso como sendo o objetivo de todas as pessoas. Todas as épocas, em toda a história da humanidade, o que o homem mais sempre quis foi ser feliz. Alguns viram na riqueza a possibilidade de ser feliz, outros viram no poder, outros veem na beleza a possibilidade de ser feliz, outras pessoas veem em coisas mais simples a possibilidade de ser feliz. Mas afinal de contas, o que torna o ser humano feliz? O que nos dá a felicidade? Essa é a receita que talvez exista e que estamos tentando aprendê-la. Talvez faltem ainda alguns ingredientes para se adicionar nessa receita. E são sobre essas ideias que nós vamos falar nesta noite. Vamos procurar pensar e refletir nessa possibilidade de nós termos uma receita para alcançar a felicidade. Talvez ela seja daquelas bem complexa, bem difícil de ser realizada, talvez seja daquela receita que nunca ninguém acerta o produto final. Ou talvez seja algo bem mais simples do que nós imaginamos. Então, antes que a gente fale sobre essas regras, sobre a possibilidade de fazermos algo para alcançar a felicidade, nós vamos lembrar que há bem poucos dias, nós tivemos aí no dia 20 de março, o Dia Internacional da Felicidade. É uma data que eu acho que passou desapercebida. Se algum meio de comunicação divulgou, talvez não tenha sido de maneira tão massiva quanto as situações que causam a infelicidade, o contrário da felicidade. Mas é um fato, então, que a ONU, ela decretou o dia 20 de março, numa das suas assembleias, como o Dia Internacional da Felicidade. Hoje é dia 29, né? Então, há 9 dias atrás, eles lembraram dessa data aqui, que é o dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade. E por que a ONU, na sua Assembleia Geral, ela decidiu, isso foi em 2002, por que ela decidiu que era necessário um Dia Internacional para a Felicidade? Por que era necessário uma data para levar as pessoas a pensarem na felicidade? Porque, afinal de contas, isso deveria ser o objetivo de todos os seres humanos. Buscar a felicidade. O fato é que, muitas vezes, as nações, os países, os povos, ignoram que o que deveria se procurar numa sociedade, num agrupamento humano, é a felicidade. E não ganhos materiais, e não soberanias, não poderio, comércio intensivo. O que se deveria buscar para os seres humanos é um estado de bem-estar. E eles se inspiraram em algo que aconteceu num país que até por volta do ano de 1970 esteve muito isolado de todo mundo. É um país que fica entre a Índia e a China, um país muito pequeno, ele é menor do que o estado do Rio de Janeiro. E nesse país, até por volta do ano de 1970, eles ficaram ali num estado de praticamente isolamento do resto do mundo. Não tinha energia elétrica, os meios de comunicação desse país eram muito precários. E o governante, o rei ali, ele percebeu que o seu país tinha que ser integrado à comunidade internacional. Não poderia viver mais em condições medievais. Um paizinho isolado, cheio de situações atraentes, interessantes para o mundo ocidental, mas sem a comodidade que o progresso trouxe para o resto da humanidade. Mas ele teve uma preocupação, que era a de não entrar naquele mesmo jogo que inúmeros países estavam vivendo, de buscar o bem-estar material, de alcançar uma soberania econômica, militar, grandes influências do mundo, com o sacrifício da sua população, tendo a população infeliz. Então esse rei parece que foi um dos poucos líderes do século XX realmente sábio, que soube dar valor ao bem maior, que seria o bem-estar do seu povo e não tanto o desenvolvimento econômico apenas. Ele criou uma ideia que vai em oposição àquilo que outros imaginam como uma boa medida para avaliar o desenvolvimento de um país. Ele imaginou a ideia, então, de que, ao invés de medir as riquezas que um país produz, ao invés de levar em conta o quanto se produz, seria mais importante levar em conta o quanto o seu povo é feliz, o quanto as pessoas se sentem bem em viver no seu país. E ele então vem trabalhando de lá para cá, com toda a sua equipe, o seu governo, vem trabalhando para que o país se desenvolva, mas sem sacrifício do bem-estar das pessoas que vivem lá. Que elas não mudem tanto a sua vida, que elas não sejam tragadas, envolvidas, arrebatadas por essa onda de consumo que nós vivemos hoje, por essa onda de insegurança que nós vivemos hoje. E as notícias que nos chegam então desse país, o Butão, é de que o povo aparentemente está bem feliz, bem contente com as suas condições, embora eles venham também já enfrentando alguns problemas em função desse desenvolvimento econômico que vem ocorrendo. O fato é que essa ideia era que todos deveriam buscar. Ao invés de se pensar em riquezas, acúmulo, ganho, pensar no bem-estar. Foi aí que surgiu a ideia, então, de pensar na supremacia da felicidade nacional sobre a reina. E a meta dele é a felicidade nacional bruta, acima do produto interno bruto, que é uma medida que se faz de quanto se produziu de riquezas num país. Eles então pensavam que, antes de pensar em desenvolver uma economia forte, de ter uma condição financeira adequada para o país, eles pensam que, primeiramente, deve-se pensar na felicidade do povo. Isso é algo que muitos até dizem nos seus discursos. Todos os países, todos os políticos vão dizer isso. O fato é que quando se coloca em prática as políticas públicas, quando se coloca em prática os projetos de governo, os planos de governo, a gente vê que as pessoas não são atingidas por esse objetivo de se retornar felizes. E aí vem uma primeira reflexão para nós. Será que a nossa felicidade, obrigatoriamente, ela está atrelada ao nosso ambiente, ao nosso contexto social? Será que nós temos como ser felizes num meio onde não há felicidade generalizada? É algo que nós temos que pensar, que talvez tenhamos ou não a resposta ainda esta noite. Então, para que a gente possa aprofundar nossa reflexão sobre felicidade, vamos buscar algumas definições que as pessoas costumam dar para o que é felicidade, para podermos entender um pouco mais sobre ela. Então, algumas pessoas dizem que a felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Então, se eu escolho bem as coisas da minha vida, eu consigo ter felicidade desde que eu tenha sorte. E sorte é um fator aleatório, né? É um fator que ninguém sabe se existe ou não. Nós, na doutrina espírita, não achamos que existe sorte, porque a sorte dá a ideia de ser algo que acontece ou não para o indivíduo, independente de qualquer controle, independente de qualquer coisa que esteja acima da vida humana. E nós sabemos que nosso destino é regido por leis sábias, generosas, leis implacáveis que nos alcançam em qualquer lugar. Então é difícil imaginar que possa existir sorte. Então, aqui nessa definição comum que se dá para a felicidade, o que estaria sob controle do homem é só as suas escolhas. A sorte é algo que foge da sua capacidade de controle. Outra definição que a felicidade se acha em horinhas de descuido. E há de se pensar nisso, que nesses dias tão agitados que nós vivemos, tão apressados, Talvez seja necessário realmente aqueles momentos de parada, quando nós relaxamos e vamos curtir algo simples da vida, como por exemplo contemplar uma paisagem, ou observar um animal, uma flor, observar uma criança, ouvir uma música que nos mude o estado emocional que nós encontramos. Talvez aí seja um momento feliz que a gente possa encontrar. Mas não é algo duradouro, porque essa felicidade, ela vem rapidamente substituída por aquela nossa obrigação diária, pelas nossos deveres, as exigências que nós temos. E aí logo se vai aquela impressão agradável que nós tivemos no início. Outra definição: a felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. É uma felicidade bem barata, né? Independente da questão do álcool, né? Vamos pensar que quando a gente termina uma tarefa difícil, uma tarefa exaustiva, aquele momento, não tanto pela bebida, mas pelo momento da parada, que a gente relaxa, que a gente conversa com os amigos, que a gente revê a família, são momentos prazerosos também. São momentos que nos recompõem, nos ajudam, mas vamos ser sucedidos por outras situações, que talvez tirem todo aquele bem-estar que nós acumulamos naquele momento. Não que não tenha sido importante, necessário, mas é algo também passageiro e feio. E outras pessoas pensam que a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. E muitas pessoas previdentes usam bem os seus bens materiais, que usufruem bem das suas oportunidades de vida, são pessoas que conseguem talvez até desfrutar um pouco mais de tranquilidade na vida, mas também a vida dessas pessoas tem sobressaltos. Também tem momentos tensos, momentos difíceis, momentos desafiadores. Então é uma felicidade também que não é muito duradoura, uma felicidade que passa mesmo quando nós temos um bom uso do que nós temos. Agora, nós só vamos ser muito mais infelizes se formos obviamente imprevidentes, se formos descuidados, se não valorizamos o que temos. É algo para refletirmos também, que talvez muito do que nós chamamos de infelicidade é em decorrência desse mau uso dos recursos da vida. E uma outra definição, ou melhor, acabaram as nossas definições, ainda fica a pergunta aqui: o que é felicidade para você? Cada pessoa teria o seu próprio conceito de felicidade. E se a gente pensar que cada ser é um ser único, especial na criação divina, porque é isso mesmo, hein? Cada um de nós somos seres únicos e muito especiais na obra divina. Eu sou, vocês são, as pessoas que estão na rua são. O nosso maior inimigo também é uma pessoa muito especial para Deus. Então, todos os seres são muito especiais e cada um tem o seu conceito de evolução, de felicidade, porque cada um está no seu estágio evolutivo. Para algumas pessoas, coisas muito simples fazem um momento feliz. Para outros, é necessário um conjunto mais amplo. Então, o que é felicidade para cada um? Com certeza, nós não vamos ter um conceito único. E, como já disse, todos são válidos, porque cada um está no seu momento, está na sua história, na sua etapa da evolução. Então, é normal que para cada um exista um momento que o torne feliz, algo que o torne feliz. Então nós vamos pegar, para começar a nossa reflexão, nós vamos pegar aqui uma definição que Allan Kardec deu no livro Céu e Inferno, lá na primeira parte, no capítulo 3, o item 12. O sábio mestre lionês nos trouxe muitos conhecimentos, muitas reflexões que os espíritos trouxeram, revelando um aspecto da vida que nós até então não sabíamos, que era a realidade espiritual. Com base em todo esse conhecimento que eles trouxeram, Kardec formulou uma definição de felicidade, que foi essa aqui, olha: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Então nós, na verdade, ainda não sabemos o que é a suprema felicidade. Mas nós a intuímos. Nós sabemos que ela existe, sabe por quê? Porque dentro de nós existe o desejo por ela. Nós estamos programados na nossa evolução para a busca dessa felicidade. Por isso que nada completa o homem em todos esses milhares de anos da história da evolução do homem. Por isso que todos que a gente for estudar a vida deles, nós vamos ver que é uma vida incompleta, que eles sentiram falta de algo, porque eles não puderam ainda alcançar que é essa felicidade suprema. Por isso que as pessoas que puderam, por exemplo, dar vazão a todos os seus desejos materiais e o fizeram, ao término daquelas experiências, não se sentiam felizes e plenos, se sentiam vazios. É por isso que seres muito iluminados, santificados, ainda assim não se sentiam em paz no mundo material, porque eles ainda não tinham alcançado essa suprema felicidade que a nós está destinada, que a cada um desses seres da criação, seres especiais individualmente para Deus, que são especiais, para cada um há esse desejo dessa felicidade. Nós aspiramos essa realização que nós não temos palavras para definir. Por isso que há momentos que nós nos sentimos realmente vazios, incompletos. Parece que está tudo em ordem na vida, está tudo perfeito. Mas ainda assim está faltando algo que a gente sente lá no íntimo. E é por isso que muitas pessoas buscam anestesiar a sua consciência, buscando inúmeras formas de escapismo, seja se dedicando aos prazeres, seja consumindo substâncias que interferem no seu sistema nervoso, drogas, seja se iludindo com a posse do material, com a beleza efêmera. As pessoas às vezes buscam suplementar, completar esse espaço, esse vazio que existe dentro delas, porque elas não sabem que estão destinadas a essa grande felicidade e vão buscar onde não é possível encontrar. E aí vem esse grande vazio. Mas a definição de Kardec ainda prossegue, ainda diz mais, olha, consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Então, essa felicidade aí é aquela que um dia nós vamos conhecer, porque um dia nós teremos vencido muitas etapas encarnatórias, teremos aprendido muitos estágios de vida superior, na vida espiritual, e nós alcançaremos esse estágio. Mas até lá, ainda fica aqui em nós esse desejo. E como a gente pode ir preenchendo ele gradualmente? Como a gente pode ir melhorando esse vazio que nós sentimos por não alcançar essa felicidade tão ampla e que já sabemos que não vamos alcançar nesse mundo, e que ela não se realizará aqui? Porque para a gente poder contemplar a Deus, é algo muito profundo isso. Pessoas que por muito tempo e até hoje imaginavam que contemplar a Deus é vê-lo sentado no trono, mas essa ideia de contemplar é algo muito mais profundo e, na verdade, é algo muito mais interno do homem do que externo. Nós não vamos ver Deus como se estivéssemos vendo uma pessoa, mas nós vamos senti-lo profundamente, de uma tal forma que nós teremos uma compreensão muito maior do que nós temos hoje sobre a vida, sobre a nossa realidade. Essa contemplação da qual ele nos fala aqui, e compreender esses mistérios, é dar um sentido muito mais profundo à vida. Não temos nem como, com palavras, explicar qual é essa sensação, porque ainda não experimentamos. Vamos experimentar. Sabemos, felizmente, porque seres muito generosos que já atingiram esse estágio, no passado voltaram e contaram que esse era o nosso destino. E é dessa forma que nós então sabemos. Mas essa suprema felicidade, então, já sabemos que não é do nosso mundo, que muitas vezes nós o observamos e pensamos, puxa, tinha tudo para todo mundo ser feliz e ainda nós não alcançamos isso. E de fato, nós temos tudo hoje no planeta para alcançarmos um dia esse estado de contemplação de Deus. Esse tudo são todas as experiências que nós temos que vivenciar aqui nesse planeta. Nossa casa planetária é tão magnífica, tão impressionante, os mecanismos preciosos que esse planeta guarda, que garante a nossa vida material. Quando nós estudamos as condições de vida do planeta, como os seres vivos sobrevivem aqui, como eles estão presentes nesse planeta, e sobretudo, que força poderosa que a vida tem de se manter aqui triunfante, vencendo as adversidades das forças físicas, e essa vida se adapta e ao mesmo tempo molda o planeta para estar nele, é algo impressionante. Talvez essa seja a maior demonstração da existência de Deus, esse poder que a vida tem de sobreviver no planeta. E não é só a nossa vida, não. São todos os seres vivos que têm uma capacidade incrível de estar presente neste planeta. Então aqui nós temos que pensar que a felicidade completa não pode ser desfrutada na Terra por ser um mundo de provas e expiações. E quem nos diz isso são os Espíritos Superiores, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. E eles nos disseram, então, que esse planeta, sendo um mundo de provas e expiações, aqui nós não vamos poder desfrutar daquela felicidade completa. Mas algo muito interessante, depois eles vão nos dizer em outras questões, é que começa aqui a conquista daquela felicidade. E, ao conquistar aquela felicidade, nós passamos até a acreditar que já estamos sendo felizes. Porque há uma certa situação que nós podemos atingir ainda encarnados, que nos dará um bem-estar muito grande, que nos dará uma felicidade relativa. E nós até poderemos acreditar, puxa, já sou feliz. Vamos ver o que eles nos disseram, então. A felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a felicidade. Eles disseram logo em seguida na questão 921. Ao mesmo tempo de dizer que na Terra que não era possível a felicidade suprema, mas a felicidade relativa está aqui disponível para todos nós. Independente do nosso status social, independente da nossa formação escolar, acadêmica, independente dos bens que nós tivermos, independente da saúde que nós tivermos, nós podemos estar aqui e nos sentirmos felizes, nos sentirmos bem. Mas precisamos observar algumas condições para usufruir desse bem-estar e que às vezes leva tempo na vida até a gente se aperceber disso. Até a gente amadurecer e entender realmente onde está a nossa felicidade. E existem essas regras para ser feliz? Acho que de certa forma já respondemos essa pergunta, né? Existe sim um caminho que, se trilharmos, nós podemos alcançar esse bem-estar que nós desejamos. Existe algo que nós podemos fazer sim para encontrar satisfação na vida. E é por isso que nós vamos identificar na história de inúmeras pessoas, em várias épocas da humanidade, exemplos de pessoas que foram pessoas felizes, independente do que elas vivenciaram, independente do que elas passaram nas suas vidas, elas eram pessoas que se consideravam felizes e viveram bem com esse estado de vida. Porque, de alguma forma, eles aprenderam esses princípios que nós vamos ver agora, estão lá no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, que trouxe ali muitas possibilidades de ampliar o nosso conhecimento sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, e é um livro que devemos meditar profundamente nas respostas. Não é uma literatura que façamos de uma hora para outra, rapidamente, só para dizer, eu li. É algo que nós temos que ler e meditar profundamente, porque ao longo da vida tenho percebido isso, que uma leitura que se faz em um ano, daqui 10 anos, a nossa percepção é outra sobre aquilo que os Espíritos disseram. Porque à medida que ampliamos o nosso conhecimento e a nossa experiência de vida, passamos a entender o que eles realmente queriam dizer. E mesmo a vida terrena, sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. É aqui que já começamos a entender qual é o caminho para alcançar a felicidade. É a primeira coisa, a gente não acreditar só que aqui é lugar de sofrimento, porque é prova e expiação. Nós temos que lembrar também que Deus nos deu possibilidade de amenizar os males aqui da vida terrena. Por isso Ele nos permite descobrir a cura de doenças. Se não descobre a cura, descobre o remédio que alivia. Por isso que Ele permitiu que a gente pudesse, se a gente não consegue algo de uma forma, consegue de outra. Então nós temos o potencial de mudar a nossa realidade dentro de um certo limite, que já vai ser suficiente para nos trazer bem-estar e ser tão feliz quanto se possa. Os Espíritos nos disseram isso, gente, que nós temos que trabalhar pela nossa felicidade todos os dias, que a gente não pode, diante de uma prova, de uma limitação, se entregar a ela e não fazer mais nada, e simplesmente dizer, ah, eu tenho que sofrer. Não é bem assim. Eu posso até ter que passar por uma experiência desafiadora, dolorosa, mas tem formas diferentes de passar por elas. E a gente conseguir realizações que a gente não alcançaria se entregasse simplesmente ao sofrimento. O exemplo dos para-atletas é um grande exemplo de vida para nós. Nós deveremos refletir mais nessa garra, nessa força que esses nossos companheiros demonstram. Muitos vêm com inúmeras limitações físicas que supostamente poderíamos até dizer, é para o indivíduo ficar realmente paralisado, sem fazer nada. E muitos, buscando o seu ideal ali de competir, de buscar vencer uma prova, e ele vai dentro daquilo que o seu corpo permite, mesmo com limitações. Aqui nós temos o exemplo de um que, desprovido das pernas, encontra uma forma de competir numa modalidade que envolve uma cadeira de rodas especial aqui. Então pensa só nisso. Ele poderia se entregar, sentar lá numa cadeira, dizer, isso não é para mim. Mas ele encontra uma forma de superar a sua limitação e vai fazer aquilo que o torna feliz. Agora, quantas das nossas experiências nós atravessamos e a gente fala, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que passar por isso mesmo, eu tenho que experimentar essa dor, mas eu não trabalho em outras áreas da vida para melhorar a minha qualidade de vida. Então nós temos que refletir muito sobre essa questão. Muitas vezes as nossas provas, elas são desafios para que nós saiamos da acomodação, para que a gente não fique paralisado. Às vezes a gente tem muitas dificuldades, por exemplo, materiais, não quer dizer que simplesmente que elas estão ali para que nós soframos a privação delas, para pagar aquilo que nós esbanjamos numa vida passada. Muitas vezes as privações, elas representam estímulos para que busquemos trabalhar de maneira mais eficiente, que busquemos outras formas de lidar com os nossos bens materiais, que busquemos outras possibilidades de ação na vida, que se tivéssemos a facilidade, talvez não buscaríamos essas realizações. E por aí vai. Então, ao defrontarmos a nossa vida com algum impedimento, não pensar simplesmente, eu tenho que sofrer por isso. Temos que pensar, o que isso me ensina a ser uma pessoa que vai buscar a superação? O que essa experiência limitante hoje me mostra que eu tenho que fazer para transpor esse obstáculo que a vida me mostra? As provas e expiações representam para o Espírito isso. Desafios. Desafios para que ele desperte forças poderosas que existem dentro dele. E quantas pessoas não desenvolveram grandes potenciais em momentos muito difíceis de suas vidas? Quantas pessoas se tornaram pessoas melhores porque desabrochou ali o sentimento, a afetividade, a compaixão, a solidariedade, porque viveu um momento de maior dificuldade? Então é isso que nós temos que pensar quando as provas se apresentam para nós. Elas não são um simples pagamento de dívidas do passado. Na verdade, elas são grandes desafios para que o melhor de nós surja. Então é assim que temos que encarar as nossas provas, com coragem, com determinação, e que nada nos impeça as nossas realizações, e que nada nos impeça de buscar um sonho. Quando as coisas são lícitas, honestas, nos cabe sonhar e trabalhar por alcançá-las. Então não podemos simplesmente nos entregar às dificuldades da vida. E vamos buscar então essas regras essenciais baseadas no livro dos Espíritos, nas respostas que os sábios espíritos deram a Kardec através de inúmeros médiuns. Vamos observar aqui então a primeira. A maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações, e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitável. Quanto das dificuldades da vida não experimentamos porque criamos nesta própria existência, por atitudes impensadas, imprevidentes, por desconhecermos a lei divina, né? Quantos sofrimentos nós atraímos para a nossa vida diariamente porque nós ignoramos os princípios básicos das leis divinas. E quer ver um exemplo bem prático disso? É quando nós agimos de maneira antifraterna, de maneira descaridosa com o nosso semelhante. E em função da nossa dor e do nosso sofrimento, por onde nós passamos, nós espalhamos azedume, agressão. E o que nós recebemos das pessoas em troca? O mesmo teor de ação que nós estamos praticando. Isso é um exemplo prático que a gente pode testar todos os dias. Observe o nosso estado de humor diariamente e veja como as pessoas reagem a ele. Que lei divina nós estamos considerando quando não agimos com as pessoas de uma maneira melhor? Estamos faltando a lei do amor. Estamos desrespeitando as pessoas naquilo que elas necessitam, que é de amor, que é atenção, que é respeito, que é caridade. Mas aí a gente vem com aquele mecanismo de defesa, sempre comum. Mas eu não recebo isso das pessoas, por que eu vou dar? Nós já aprendemos, nós temos que ser os primeiros. Os mais conscientes devem ser os primeiros a exercer para conquistar os outros e fazê-los serem como eles são. Por isso que grandes espíritos vieram à Terra exemplificar em meio a pessoas simples, ignorantes, brutas. Por quê? Era para mostrar pelo exemplo. Eles não vieram colher resultados, eles vieram semear. Então, nós que esperamos uma vida melhor, temos que semear isso ao longo dos nossos dias. E muitas vezes, a nossa sementeira mais preciosa, que é a nossa família, é a que nós menos cuidamos. Porque é lá que nós damos vazão a todos os nossos sentimentos conturbados, a todas as nossas insatisfações, e não oferecemos o melhor para aquelas pessoas que nós convivemos. E recebemos delas o quê? Aquilo que estamos plantando ali, aquilo que estamos diariamente cultivando junto a eles. Então, esse é só um exemplo, tem muitas outras coisas que a gente pode aplicar na vida esse princípio aqui. Se a gente praticar mais a lei divina, nós vamos prevenir muitos sofrimentos evitáveis. Sendo mais fraternos, não vamos colher tanto a agressão e a violência dos outros, que muitas vezes não se passa no plano físico aqui, passa no plano mental. A pessoa não reagiu à minha agressão fisicamente, mas ela agiu mentalmente e me bombardeou com vibrações perturbadoras. E a minha mente em desequilíbrio, porque eu estou desatualizado, estou infeliz, o que que faz? Absorve tudo aquilo e intensifica aquele meu estado emocional. E olha, tem coisas impressionantes que acontecem na vida. Às vezes a gente passa a ser capaz de observar as necessidades do outro, dependendo da nossa disposição em recebê-lo com mais fraternidade. Quando a gente chega num ambiente e ao invés de a gente lembrar de todas as dificuldades, todos os problemas que vamos ter ali ao longo daquele dia, e pensar nas pessoas que são difíceis, que estão ali, mas a gente chega com uma disposição fraterna, amorosa, fazendo uma prece mesmo, pedindo a Deus que envolva tudo aquilo em luz, em paz, em harmonia, que as pessoas que nós nos relacionamos ali naquele ambiente possam estar em paz consigo mesmas, possam se sentir realizados no que fazem. Essa nossa vibração pode não mudar aquele ambiente, mas ela muda a nossa disposição em acolher o outro e perceber que ele tem uma necessidade especial que até então nunca tínhamos observado. E dali, o ato fraterno que se transforma em caridade é muito fácil de ser praticado. Onde nós nos interessamos por aquela pessoa, intervimos por ela e a ajudamos de alguma forma. Isso é praticar a lei de Deus. É a gente, então, ter uma disposição melhor nos lugares aonde chegamos. E oferecer às pessoas algo a mais de nós mesmos. É uma forma de evitarmos esses sofrimentos que nós vamos acarretando pelo nosso modo de ser, às vezes, indiferente às necessidades do próximo. Mas vem a pergunta, né? Se praticar a lei de Deus é necessário para a gente evitar o sofrimento, onde está escrita essa lei de Deus? É a questão 621 do Livro dos Espíritos que nos responde isso. Será que a lei de Deus está escrita num livro? Será que ela está escrita em alguma mídia hoje que nós temos aí, digital? A lei de Deus está gravada em nossa própria consciência. E é algo interessante porque, assim, a consciência do bruto é diferente da consciência do santo. O bruto tem uma consciência muito limitada, quase nada. Mas é o estágio evolutivo dele, é o que ele pode ser ainda. Então, o que ele tem que atender da lei de Deus ainda é muito pouco. O santo tem uma consciência maior, mais ampla, então o que ele tem que atender da lei de Deus é muito mais amplo, porque ele compreende muito mais. Por isso que não nos será cobrado nada que nós ainda não tenhamos aprendido da lei divina. E por isso que nós não podemos cobrar nada das pessoas, porque elas podem ainda não ter aprendido também. Então, nós podemos vasculhar assim a nossa consciência e saber, lá no nosso íntimo, perguntando a nós mesmos, o que eu devo fazer para estar em sintonia com a lei divina? E se faltar confiança nas respostas que nós mesmos somos capazes de dar, eleve o pensamento a Deus, faça a sua prece, que pode ser de 5, 10, 15 segundos, perguntando: Senhor, o que eu devo fazer para melhorar esta situação da minha vida? O que eu devo fazer para observar a sua lei? E tenho certeza que nós teremos a resposta. O problema é que às vezes a gente não percebe a resposta divina, porque ela não vem da forma como nós queremos. Ela não vem muitas vezes atender os nossos desejos. Ela não vem acariciar o nosso ego. A resposta divina, ela vem da própria vida, da própria dinâmica das nossas relações. E enquanto eu estiver buscando apenas satisfação pessoal, individual, apenas prazer momentâneo, eu bloqueio a minha percepção das respostas divinas. Eu me torno insensível a essas respostas. Por isso que ao formular essa pergunta, o que eu devo fazer para seguir a lei divina, eu tenho que fazer isso com uma vontade muito sincera de realmente entender essa resposta, de querer superar, transpor essa vida que eu estou tendo até então, limitada, presa às condições do mundo material, presa aos interesses materiais mais imediatos. Tem que estar além disso para poder perceber a resposta. Então é por isso que não são todas as pessoas que ouvem as respostas das suas preces, porque não abrem a sua vida suficientemente para a percepção dessas respostas. Quando os Espíritos disseram que está na consciência, de fato ela está assim, porque lá no íntimo nós sabemos qual é o nosso dever já a ser realizado desde essa vida, nós já sabemos o que temos que fazer. Só que muitas vezes nós preferimos, por acomodação, bloquear isso. Preferimos tentar calar essa consciência dentro de nós. E eles nos dizem também, os Espíritos, que a compreensão de nossa destinação futura torna os males atuais pequenos, o que nos faz sentir-nos menos infelizes. Aqui na questão 921, os Espíritos também nos afirmam isso. E para sermos então felizes, além de praticar a lei de Deus, nós precisamos também acreditar no nosso futuro, saber que os momentos atuais são de transição, perceber que as nossas lutas atuais, elas não são lutas que irão perdurar por muito tempo. Nós iremos superá-las. E tenho certeza que com esse pensamento nós nos sentimos fortalecidos para vencer. Por que que a gente, quando pensa o começo da semana com todos os desafios, e a gente se sente lá, puxa, vai começar mais uma semana, vai ser uma semana difícil, o que que a gente pensa? No futuro, no próximo final de semana? Então é isso. Nós já trabalhamos com esse mecanismo. Nós conseguimos suportar períodos difíceis porque sabemos que vem um outro período mais tranquilo. Nós podemos transpor essa percepção que nós temos para a nossa vida de forma mais ampla. Pensar que hoje as dificuldades, elas não nos definem o destino apenas. Elas não nos definem a nossa existência. As nossas dificuldades são um momento da nossa existência. O nosso futuro não é o presente. Então nós podemos sonhar com situações novas, melhores, e precisamos cultivar isso diariamente. Porque saber que os nossos males atuais são pequenos nos faz menos infelizes e nos dá mais satisfação de viver. Outra indicação que o livro dos Espíritos nos dá, que a simplicidade é fundamental na vida. Olha, para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. E para a vida moral, é a pureza da consciência e a fé no futuro. Questão 922. Quanta gente está sendo infeliz hoje porque está trabalhando para aquilo que é além do necessário? E a gente traz um exemplo bem prático para perceber isso. Quantos pais hoje, quando eu falo pais, é o homem e a mulher, estão trabalhando intensamente, 14, 16 horas por dia, deixando seus filhos, sabe lá Deus como, acreditando que estão na busca de algo ideal para a vida, algo que vai trazer felicidade. E mal ele sabe que o seu filho está se encaminhando para um caminho que vai trazer muito sofrimento e muita dor. Porque pais ausentes, filhos em perigo. Então o indivíduo ele vai além do que é necessário para a sua vida, porque ele está buscando segurança, ele está buscando mais e mais bens materiais, e ele esquece que há algo que mais precioso que ele não está cuidando. Então, nós muitas vezes estamos indo além do que é realmente necessário para a vida. E quando você vê hoje o mundo, por que nós temos tantos problemas? Porque nós temos ainda no mundo, determinando a economia do mundo, ela ainda é baseada nesse desejo das pessoas de quererem ter cada vez mais, de cada vez quererem possuir mais. Hoje, se todo mundo no mundo resolvesse parar com isso de querer ter mais e mais, mudaria a economia de uma tal forma que todas as relações se desestabilizariam. Tudo acabaria. Porque hoje, inúmeras indústrias, países, dependem desse desejo crescente das pessoas de consumir e consumirem cada vez mais. Por isso que os produtos são cada vez mais sofisticados, por isso que há uma pressão crescente para que a gente troque, compre, por isso que as coisas são tão descartáveis hoje. Porque o que move o mundo hoje é essa necessidade desse consumo desenfreado. E pensem que as pessoas estão sendo felizes nesse processo? Não estão sendo. Porque o que nos faz realmente felizes é construir o que é o necessário à nossa vida. E aqui é um desafio, né? O que realmente é necessário. Aí cada um é que vai encontrar a sua medida. E quando ele nos diz que para sermos felizes, para a vida moral, é a pureza de consciência, quantas coisas nós nos deixamos de fazer que são corretas, necessárias, são imprescindíveis na vida, para alcançar outros objetivos. E aquilo que realmente nos traria paz de consciência, não fazemos. Há inúmeros filhos que, por exemplo, relegam ao abandono dos seus pais, porque eles acreditam que agora eles têm que estar conquistando a sua vida, mas os seus pais precisam muitas vezes mais de assistência, de carinho, de atenção. E às vezes é só a companhia que precisa. E os filhos não estão lá prestando atenção aos filhos. Ou pais, ou qualquer outra pessoa que na busca e na tentativa de conquistar tanto para ser feliz, não atende aquilo que traria paz à sua consciência. Porque nós estamos sendo aí conduzidos e pressionados, e muito nós somos levados pelos nossos desejos, e não estamos cumprindo com os nossos deveres de consciência. Então, se nós quisermos realmente ser felizes, nós temos que nos desincumbir de todos os nossos deveres para ter pureza da consciência. Pessoas que muitas vezes, diante de famílias muito desafiadoras, o que faz? Mas abandona essa família e vai constituir outra. Ele pensa que ele vai ser feliz, não vai. A própria consciência do indivíduo vai sinalizar isso que você deixou para trás. Em algum momento, por mais ilusória que seja a situação presente, a nossa consciência diz: volte no tempo e resgate aquilo que ficou faltando nas pessoas. Então, se nós quisermos construir felicidade real, nós temos que trabalhar de maneira consciente todos os dias, atendendo amorosamente os nossos deveres, nos desincumbindo amorosamente das nossas obrigações. Às vezes a gente está muito cansado e a gente atende as nossas obrigações de uma maneira intempestiva, agressiva, e nós somos às vezes muito insensíveis às necessidades dos outros, e nós achamos que estamos fazendo bem tudo aquilo. E aí, em um momento, a nossa consciência nos adverte: olha, seja mais humano, seja mais fraterno, seja mais carinhoso, acolha mais o outro. Nós não seremos felizes enquanto nós não formos assim. Então, que trabalhemos sempre nesse sentido. E cultivemos fé no futuro, gente. Todos os problemas que estão falando no mundo hoje não são novos para a humanidade, nenhuma. Guerras, problemas econômicos, epidemias, desequilíbrio no comportamento das pessoas, isso sempre existiu. Não desacreditem no futuro da humanidade. Poderemos passar por mais sofrimento? Pode ser. Mas acreditem que o nosso planeta, ele é muito precioso para ser destruído pela inconsequência humana. O nosso planeta é algo admirável como criação divina. Ele é algo muito precioso. Na nossa galáxia, ele é algo extraordinário. Existem manifestações de vida aqui impressionantes. Esse planeta não é só dos homens, não é só das mulheres, ele é de todas as formas de vida que estão aqui. Então, os destinos deles são muito bem cuidados. Seres sábios, amorosos, inteligentíssimos, conduzem a nossa evolução. Então, nós iremos superar qualquer dificuldade. Daí então a importância de fortalecermos a nossa fé no futuro. A gente sabe que o mundo hoje tem muitos problemas, que tem muitas pessoas e problemas causando sofrimento no mundo, mas eles todos serão convertidos ao bem. Podem ter certeza disso. Então cultivemos isso. E outra regra importante, olha, não termos como parâmetro de nossa felicidade o que pertence ao outro. É aqui que as pessoas sofrem mais. Estão sempre vendo que o outro faz isso, o outro faz aquilo, aquela pessoa tem isso, aquele fulano tem aquilo. E nós achamos que se tivéssemos as condições deles, seríamos felizes. Enquanto isso, tem gente que gostaria de ter as condições que nós temos para serem felizes. E nós não valorizamos. O que realmente é importante para a gente se sentir bem é a gente valorizar o que tem e não o que o outro tem. Nós não podemos tomar como parâmetro para a nossa felicidade o modo de vida das outras pessoas, porque talvez nós não tenhamos estrutura para suportar os compromissos que elas têm, fazer as concessões que elas fazem. Porque quando a gente vê as pessoas bem, a gente da pessoa só tem coisas boas. E muitas vezes não tem, não vem a público. As lutas, as dificuldades, os impedimentos, as concessões que essas pessoas têm que fazer para manter aquilo que as torna felizes, ou supostamente felizes. Então, jamais pensarmos que a vida do outro é melhor do que a nossa. Porque quando a gente está achando que o outro está melhor do que nós estamos cuidando do que é nosso. Nós estamos fazendo florescer, desenvolver aquilo que é realmente importante para nós. Outra regra que nós podemos ter, olha, tomar muito cuidado com a manipulação que os meios de comunicação fazem sobre as massas. Tem pessoas que, dependendo do que elas ouvem, do que elas aprendem, do que elas captam do ambiente, elas se sentem ou não felizes. E a nossa felicidade não pode ser determinada por opinião pública de lugar nenhum, por notícia de lugar nenhum. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Olha, não aceitar necessidades impostas pela sociedade, não lamentar a perda do supérfluo. Aqui na questão 926 e 27 nós reduzimos isso. Hoje muitas pessoas acreditam que elas têm que trocar o carro todo ano, porque é tanta propaganda de carro para se trocar, é tanta facilidade. Antigamente se comprava em 2 anos, agora se compra em 5, agora é 60 meses, e cada vez mais, e a pressão é muito grande para isso. Não é só o carro, são os outros bens de consumo, são as viagens. E é tanta coisa que nos é colocado, que as pessoas que fazem são felizes, que elas se sentem bem ao ter ou fazer, e nós podemos ir assimilando essas ideias. Vocês já perceberam que, por exemplo, nos meios de comunicação, nas novelas, sempre mostram as pessoas só vivenciando situações boas ou muito ruins? Rotina, dia a dia, obrigação, se der uns 3 segundos numa novela, é muito. E aí nos passa muitas vezes as ideias falsas, né? De que a vida das pessoas é daquela forma realmente. E não é. Nos vendem ideias que, se nós não tivermos críticas, se não tivermos uma avaliação muito cuidadosa daquilo que nos é apresentado, nós achamos que realmente a vida é daquele jeito. Se há uma forma, não diria que é perversa, manipulativa, mas está acontecendo, que leva as pessoas a perceberem a vida de maneira diferente, dependendo do seu meio de comunicação. As pessoas têm uma percepção diferente da sua realidade. Por isso que lá no então, em 1970, quando eles começaram a se abrir para o mundo, uma das preocupações foi essa: vamos aceitar esse desenvolvimento todo do mundo ocidental, mas os nossos valores liberais, não vamos abrir mão deles. Vamos mudar o estilo de vida tanto para atender essa necessidade crescente de consumo. Lá eles tiveram uma preocupação séria nesse sentido, mas em outras partes do mundo não. Hoje as pessoas estão nessa onda crescente. E quando se fala então de medo? Fala do conflito lá na Crimeia, da tensão entre Rússia, Estados Unidos e Europa, e cria uma situação muito tensa realmente. Cria uma situação que a gente acredita que o mundo é muito instável realmente, que em algum momento vai vir uma grande desgraça. Então nós temos que aproveitar o máximo agora. E é por isso que hoje muitos jovens buscam viver a vida de uma maneira tão intensa, mas tão desequilibrante, porque não têm esperanças no futuro, porque estão consumidos por essas ideias, ou melhor, eles consomem essas ideias. Então temos que tomar muito cuidado com o que nos é informado, passado pelos meios de comunicação. Sem desmerecer o valor, a contribuição que eles têm para a sociedade, mas eles atendem muitas vezes muitos interesses, que nós nem imaginamos quais. Então tomar muito cuidado com o que é divulgado, anunciado, com o que é promovido, porque talvez a realidade não seja bem como eles mostram. E temos que pensar nessa questão da posse dos objetos materiais mais intensamente e perceber que não são eles que nos fazem felizes. E para a gente refletir sobre isso, lembrar uma história grande, esse grande líder do mundo hindu, que trabalhou de uma maneira muito correta para libertá-los ali da dominação do Império Britânico, em que ele, numa ocasião, ele esteve de visita ao país e E ele parou, quando chegou ao aeroporto, parou para contemplar ali os objetos, uma vitrine. E a pessoa que o recepcionou disse a ele que poderia ofertar qualquer coisa que ele quisesse, mas estava impedido. E aí ele sorriu para a pessoa e disse: estou refletindo aqui na minha felicidade de não precisar de nenhum desses lindos objetos para ser feliz. Então era alguém que já havia superado essa necessidade da posse para se sentir feliz. Era capaz de ver a beleza de algo, mas não achar que aquilo era fundamental na vida dele. Ele já tinha transcendido essa realidade. Nós ainda estamos muito achando que nós precisamos ter, consumir para ser feliz. Enquanto a gente não tomar esse sentimento, nós não conseguiremos realmente ser felizes. Enquanto a gente tiver só satisfação com quem consome, nós não seremos felizes. Isso não quer dizer que não vamos consumir. Podemos. O que não podemos é virar escravos dessa situação e usar isso como um mecanismo de fuga, como muitas pessoas fazem. Quando se sentem tristes, vai lá e está com o cartão na loja e compra algo. Ah, e sai mais feliz. Isso é uma coisa muito perigosa, porque isso funciona como um processo de viciação. Toda vez que eu sentir feliz, eu vou tentar repetir aquilo. Se eu fizer uma vez, bem, duas, mas isso vira vício também. A gente achar que está consumindo para ser feliz. É isso que, por exemplo, muitos fazem ao consumir bebida alcoólica. Porque sentiu bem uma vez consumindo, aí sempre que se sente infeliz, ele vai consumir, até se tornar um alcoólatra. Então, nós temos que pensar nisso. Quando fazemos algo para nos tornar felizes, se aquilo não é só uma compensação temporária, que não resolve realmente o problema. Porque senão estaremos em uma situação bastante crítica. Poderemos nos tornar aí presas de um novo vício, de uma nova circunstância, e vamos ser mais infelizes ainda. Outra coisa importante para sermos felizes é seguir a nossa vocação íntima para aquilo que nos dedicamos, a escolha da profissão. E isso tem a ver muitas vezes com a questão da posse dos bens materiais. Muitas pessoas optaram por atividades porque dava mais lucro, mais dinheiro. E muitas pessoas ainda hoje orientam os seus filhos assim: procure tal profissão porque ela vai te dar um bom salário. Tem pessoas que têm ótimos salários em muitas profissões e nem por isso elas são felizes, porque elas trabalham tanto, têm que se dedicar tanto àquilo, que aí você fica pensando: você viver só para o trabalho, é isso que significa a vida? Então, como nós vamos escolher algo que nós vamos nos dedicar na vida, nós temos que ver se temos vocação, se realmente é aquilo que nós queremos realmente fazer. E não fazer porque dá dinheiro, porque tem um bom salário. É óbvio que todo mundo precisa viver materialmente, precisa consumir, precisa comprar, precisa abastecer o seu armário, né? Mas nós temos que pensar até que ponto isso vale a pena. Até que ponto nós realmente precisamos tanto e fazer aquilo que realmente nos dê satisfação maior, aquilo que realmente nós temos o interesse por fazer. É uma forma de realmente termos mais bem-estar e nos sentirmos melhores na vida. Mais uma regra que eles nos dão na questão 933. Olha, as maiores causas de sofrimento desnecessário para o homem são sentimentos de ordem inferior. Orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme. Aqui ninguém tem essas coisas, né? Graças a Deus, todo mundo aqui é isento desses sentimentos. Nunca senti, nem imagino como é a gente ter essas coisas aqui. Mas, gente, se a gente um dia tivesse tido esses sentimentos infelizes aqui, nós teríamos sido muito mais infelizes. Com certeza nós seríamos pessoas muito mais infelizes. Então, todos aqueles que não estão hoje aqui, que sentem isso aqui, ó, nós temos, eles devem trabalhar para se libertar disso aqui, que é um caminho de felicidade mesmo. Vejam esses bons exemplos que nós tivemos na história. Como somos espíritas, estamos numa casa espírita, vamos falar de Chico Xavier, nosso grande exemplo, um irmão que mostrou muito para nós sobre como viver de maneira feliz. Ele foi alguém que foi, ao longo de sua vida, ao longo da sua evolução, se libertando dessas coisas. E ele foi alguém que viveu feliz, pacificado, tranquilizado na sua experiência. E quantas pessoas são assim? Porque se libertaram de ambição, de orgulho, de avareza, se libertaram de ciúme. Isso aqui é uma ruína do lar, viu, gente? O homem e a mulher precisam vigiar muito isso, porque eles seriam muito mais felizes como casal se libertassem do seu. Isso aí é receita para destruir famílias. Então, quando a gente se liberta dessas coisas, a gente se sente mais feliz, se sente com mais bem-estar. Questão 933, então, gente, vocês vão corrigir aí com os amigos, tá? Olha. Outra coisa que nós precisamos aprender para sermos felizes é aceitar o inevitável. Morte dos seres amados. Mesmo para esta dor, existe o limitivo da fé na vida espiritual e a esperança do reencontro. É muito doloroso perder. Esse ano vai fazer 3 anos que meu pai desencarnou, e realmente é uma coisa que marca profundamente a gente, que a gente realmente sente muito, e a gente medita muito na questão, porque mesmo sabendo da vida espiritual, a gente sente a saudade, né? Mas felizmente a gente sabe que a vida espiritual continua. Então não podemos parar nossa existência. Não podemos paralisar nossa vida. Nós temos que ver as coisas harmoniosas, belas, que nos cercam aqui, e ter aquela fé no futuro que eles recomendaram anteriormente, sabendo que um dia vamos reencontrar. E melhor ainda, nós reencontramos desde já. Nós podemos, nos momentos do sono, rever os nossos entes queridos. O sonho que a gente tem com aquela pessoa que a gente ama não é um mecanismo do nosso cérebro que revive uma experiência, uma imagem. É um encontro espiritual, realmente. A sensação da presença deles dentro do lar é a presença deles. Então, confiemos que um dia estaremos unidos novamente. E não é esse o único inevitável na vida. A vida, às vezes, nos põe perdas que nos marcam profundamente, que mudam o curso da nossa vida. Se nós aceitarmos aquela experiência e aprendermos com ela, nós temos uma grande superação. Temos uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, a gente não sofrer por aquilo que foi inevitável. Sofre-se sim por um tempo, mas a gente luta, a gente acredita, a gente pede a Deus que nos dê força e não nos entregamos. Porque lembra lá do exemplo do paraplégico? Ele poderia se entregar à sua limitação, como a gente pode se entregar a um momento de dor. Mas se a gente tem fé no futuro, tem confiança na vida, nós vamos nos alimentar dessa esperança e vamos vencer dia a dia a nossa tristeza, vamos dia a dia vencer a nossa saudade e vamos continuar na certeza de que um dia estaremos unidos novamente. As pessoas falam tanto de Jesus quando ele volta do túmulo, veio para isso, para aquilo, mas aquilo foi a primeira prova que a humanidade teve indiscutível de que o homem morre o corpo, o espírito vive. E é isso que nós temos aprendido hoje. Então não nos entreguemos ao desespero, à dor que nos paralisa a força. Então temos que aceitar que o sofrimento será passageiro quando nos dispomos a superá-lo. Temos que ter, né, que o sofrimento é uma experiência de todos os seres em evolução. A gente aceita muito bem essa ideia de que o sofrimento é necessário para a evolução, quando o sofrimento é na vida do outro. Porque quando é na nossa, o que, que a gente faz? Por que comigo, né? A gente não pergunta por que, que as crianças da República Centro-Africana estão vivendo hoje um estado lastimado. A gente não se incomoda. Elas estão sofrendo muito com a guerra civil que se espalha pela região da África. Nem falam aqui. O Congo, o Sudão, países que estão numa situação muito triste. E todos devem orar por eles. Mas ninguém lembra e fala por quê para eles. Mas quando vem o sofrimento na nossa família, a gente pergunta por quê. Se nós aceitamos que a evolução necessita das experiências como o sofrimento, nós temos que reconhecer a necessidade de sofrimento também quando nos visita. E encará-lo de uma maneira positiva. Ele é uma lição, ele é um aprendizado. Eu vou me libertar o mais rápido possível dele, aprendendo o que ele tem a me ensinar. O sofrimento ele demora na nossa vida porque nós não aprendemos o que temos que aprender com ele. Porque assim que aprendemos, o sofrimento deixa de existir. Temos que pensar também que o sofrimento se agrava com a revolta e aí nos tornamos menos felizes. E não deve ser ignorado. Jamais dizer eu não sofro, eu sofro sim, mas eu vou superar. Eu sofro sim, mas eu vou lutar e conquistar o que eu preciso. E lembrarmos o que Jesus disse, se nós quisermos realmente ser felizes, olha, o reino dos céus está dentro de nós. Ele nos disse então que a possibilidade de realização, de transformação de um mundo melhor é algo que nós carregamos dentro da gente. Então, nos tornarmos felizes é algo que está aqui latente dentro de nós, esperando que a gente haja dentro desses princípios, muitos outros que ainda não podemos compreender, que ainda não tivemos oportunidade de aprender, mas que quando estivermos a caminho, pelo menos num dessas indicações, nós já vamos estar na direção das outras. Vamos estar realizando muito ao nosso bem, ao nosso favor. Estaremos aí com muitas possibilidades de nos tornarmos criaturas mais plenas, mais felizes, mais satisfeitas com a nossa experiência. Muito obrigado a todos. Que Jesus os abençoe. Que essas reflexões possam ajudá-los na busca desse grande bem que é a felicidade. Tenhamos todos um excelente domingo amanhã, uma semana com muitas realizações e que Deus traga paz à minha vida de todos. Muito obrigado.